Carmelo, o desafio foi proposto. Maior é o Deus que responder com fogo. De um lado Elias, de outros profetas de Baal, preparavam seus holocaustos diante do povo. Quem será que venceria a guerra? Quem com fogo poderia responder? Quem criou o mar, o céu e a terra? Quem é o Deus que tem todo o poder? Os profetas de Baal começaram a clamar, mas nenhuma voz ouviu, nem o fogo a queimar. Nada lhes aconteceu, pois o falso Deus não pôde responder. Mas no instante em que Elias começou a pedir, a resposta instantânea manifestou-se ali. O fogo do céu desceu pra provar que só o nosso Deus é quem faz. Mas nenhuma voz se ouviu, nenhum fogo a queimar. Nada lhes aconteceu, pois o falso Deus.